perdido, periculoso, respeitado no morro. Sempre pelo certo ou melhor, pelo que eu achava correto, embaçado. Dinheiro fácil te faz, cavalo do diabo, empresário do tráfico, ironicamente. O autorretrato de vários que virou finado. Não entendi as lágrimas derramadas. Não compreendia por que mamãe chorava em cima do corpo do seu filho. Todo furado com vários tiros, eu achava que não era culpado. Por vários sangue derramado, eu era somente empresário. Pra cima e pra baixo, de carro importado. Cresci assim, isso era natural pra mim. Olho por olho, dente por dente, enfim. Você tá ligado, o poder te deixa cego. Fácil de ser usado, hoje me arrependo e vejo o estrago causado. Por ambição, irmão, destrói irmão. E não consegue ver que tudo é em vão, simplesmente ilusão. Hoje de joelhos no chão, eu clamo a Deus pelo seu perdão. Relato vivo, quem tá envolvido no comércio tá preocupado com seus próprios objetivos. Satanás gosta disso, usando você pra concretizar seus planos malignos. Lembro de várias fitas, churrasco na beira da piscina, várias mulheres e o prato de cocaína. Dinheiro maldito, sujo, me arrependo cada segundo. Hoje na cadeira de roda, tenho aprendido muito e agradeço ao Senhor Jesus Cristo. A luz que reflete nas grades da minha cela mantém a esperança de um dia voltar pra rua e fazer tudo diferente. Sentir o vento em minha pele, sobre a face, o valor da liberdade. Sei que nada pode amenizar a dor de várias famílias destruídas, mas vou batalhar cada dia, mostrar que o ser humano pode mudar, que o crime e as drogas não compensa, que Jesus é a cura, quem diria. Quem vê não vai acreditar que foi pela dor que eu encontrei o amor, o verdadeiro sentido da vida.